dai mi eu, dai mi eu, estou afirmando. Dai mi eu, dai mi eu, estou afirmando. Eu divino, Pai eterno, e a rainha soberana. Eu divino, Pai eterno, e a rainha soberana. O dai mi eu, dai mi eu, professor dos professores. O dai mi eu, dai mi eu, professor dos professores. Eu divino, Pai eterno, e seu filho redentor. Eu divino, Pai eterno, e seu filho redentor. O dai mi eu, dai mi eu, mestre de todos os ensinos. O dai mi eu, dai mi eu, mestre de todos os ensinos. Eu divino, Pai eterno, e todos seres divinos. Eu divino, Pai eterno, e todos seres divinos. O dai mi eu, dai mi eu, agradeço com amor. O dai mi eu, dai mi eu, agradeço com amor. É quem me dá a minha saúde, é vigor ao meu amor. É quem me dá a minha saúde, é vigor ao meu amor. Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos os seres. Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos os seres. E quem me manda agradecer é o meu Pai verdadeiro. E quem me manda agradecer é o meu Pai verdadeiro. sublima, não existe nada difícil de comércio de prima. Eu aqui vou viajando por aí, tenho que seguir. Eu aqui vou viajando por aí, tenho que seguir. Estou convidando sorrir, comigo ninguém quer ir. Estou convidando sorrir, comigo ninguém quer ir. Lembrar do tempo de Noé. doutrina do meu Pai, eu ensino como é. Vamos, meus irmãos, vamos todos se humilhar, pedir nosso perdão para nosso Pai nos perdoar. Vamos, meus irmãos, vamos todos se humilhar, pedir nosso perdão para nosso Pai nos perdoar. Quem quiser que se amue, não terá quem se queixar. Eu bem que avisei que havia de chegar. Quem quiser que se amue, não terá quem se queixar. Eu bem que avisei que havia de chegar. Meu Pai, peço firmeza e não saia da minha mente. A meu Pai, peço firmeza e não saia da minha mente. Dou ensino a quem não sabe e aconselho os inocentes. Dou ensino a quem não sabe e aconselho os inocentes. Meu Pai, a ti eu peço e não saio do meu lugar. Meu Pai, a ti eu peço e não saio do meu lugar. Dai-me força e dai-me amor, para eu poder trabalhar. Dai-me força e dai-me amor, para eu poder trabalhar. Meu Pai, a ti eu peço e aos teus pés estou. Meu Pai, a ti eu peço e aos teus pés estou. Rogando pelo povo para ser merecedor. Rogando pelo povo para ser merecedor. Ó minha Virgem Mãe, ó Virgem protetora, ó minha Virgem Mãe, Virgem protetora, és rainha do mar, és minha professora, és rainha do mar, és minha professora. Ó meu bendito Pai, ó meu juramidã, bendito Pai, ó meu juramidã, chama de uma a um para receber o perdão. Chama de uma a um para receber o perdão. Se todos conhecerem poder que meu Pai tem, se todos conhecessem o poder que meu Pai tem, deixavam a ilusão, e é coisa que não convém. Deixavam a ilusão, que é coisa que não convém. O mundo está embalado e tudo vai balançar. O mundo está embalado e tudo vai balançar. Mas nos pés do meu Pai, todos têm que se curvar. Mas nos pés do meu Pai, todos têm que se curvar. Thank you. sentado no seu lugar. Deu pra ver o que está a fazer, sentado no seu lugar. As noites horas do dia não precisava conversar. As noites horas do dia não precisava conversar. Pai nosso que está no céu, receberemos com alegria. Pai nosso que está no céu, recebemos com alegria. Nosso Pai, nossa Mãe, a sempre Virgem Maria. Nosso Pai, nossa Mãe, a sempre Virgem Maria. O poder de Deus é grande, seja feita a vossa vontade. O poder de Deus é grande, seja feita a vossa vontade. É que nossa opressão, é a nossa majestade. É que nossa opressão, é a nossa majestade. Todo mundo pede a Deus, mas não sabem se explicar. Todo mundo pede a Deus, mas não sabem se explicar. Guardai-me, defendei, livrai-me de todo mal. Guardai-me, defendei, livrai-me de todo mal. Levou retaque para todo mundo ver. Vai no duque, sai no ser, porque vai me defender. Pão nosso de cada dia, Jesus no ar toda cruz, sofrendo da agonia. Pão nosso de cada dia, Jesus no ar toda cruz, sofrendo da agonia. Eu perdi e meu Pai me deu, para nunca me esquecer. Dessa Irineu, eu perdi e meu Pai me deu, para nunca me esquecer. Dessa Irineu. A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor. A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor. Amei e vem sobre a mão, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar. Amei e vem sobre a mão, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar. Jesus, ele fez tudo amor, e aqui que ele está, e aqui que eu estou. Jesus, ele fez tudo amor, e aqui que ele está, e aqui que eu estou. Esta mensagem ele mandou esta aqui, quem não quiser escutar, faça favor ouvir. Esta mensagem ele mandou esta aqui, quem não quiser escutar, faça favor ouvir. Meu mestre, ele não se esconde, sempre estou atento ao Santíssimo Sacramento. Meu mestre, ele não se esconde, sempre estou atento ao Santíssimo Sacramento. Não digas que o mestre não tem saber, ele merece nós, você não quis aprender. Não digas que o mestre não tem saber, ele merece nós, você não quis aprender. Agora é que eu quero ver. Direitinho, só vi pena de sofrer. Agora é que eu quero ver. E a mais direitinho, só vi pena de sofrer. da parede. E nem comerem no caminho que andar. Na aldeia doméstica da parede. E nem comerem no caminho que andar. Que é somente o Senhor Jesus. E Ele que te para te dar. Que é somente o Senhor Jesus. E Ele que te para te dar. Aqui a voz eu peço para vos te guiar. Meu rei, aqui a voz eu peço para vos te guiar. Te guia no caminho da Santa Luz. Não deixa ninguém me atacar. Te guia no caminho da Santa Luz. Não deixa ninguém me atacar. Segue sempre teu caminho. Deixa quem quiser falar. Segue sempre teu caminho. Deixa quem quiser falar. Recebe a tua luz de cristal. Divina que tocou em seu lugar. Recebe a tua luz de cristal. Divina que tocou em seu lugar. Recebe todos que chegar. Faz o que eu te mandar, recebe todos sem pegar. Faz o que eu te mandar, não deixa fazer o que ele quer. Espera até o dia que eu chegar. Não deixa fazer o que ele quer. Espera até o dia que eu chegar. Eu peço que vós nos perdoe. ele para ser distribuído e não há amor pedido, pois ele é causador. O amor é para ser distribuído e não há amor pedido, pois ele é causador. O amor é o campo da formosura, onde está a imagem pura, Deus foi quem criou. O amor é o campo da formosura, onde está a imagem pura, Deus foi quem criou. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade, Cristo nosso Senhor. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade, Cristo nosso Senhor. O amor deve ser feito mundo, mas não é todo mundo, é para quem acreditou. O amor deve ser feito mundo, mas não é todo mundo, é para quem acreditou. O amor é o trono da vivendo todo dia. O amor é o trono da harmonia, onde eu te canto, vivendo todo dia. O amor é da sempre Virgem Maria, Jesus Cristo Salvador, ele é quem nos guia. O amor é da sempre Virgem Maria, Jesus Cristo Salvador, ele é quem nos guia. Eu pedi de averiguar. Allí estoy avisando que debemos averiguar, examinando firmamente tu tesoro universal, examinando firmamente tu tesoro universal. Siento profundo el sitio y decime y vería. Siento profundo el sitio y decime y vería. Sigo así esclareciendo y mostrando a todos que. Sigo así esclareciendo y mostrando a todos que. Que procure y comprender, pensar es mi camino. Que procure y comprender, con mi sento y quiero ver esta hora sin vibrar. Con mi sento y quiero ver esta hora sin vibrar. Tu corazón te clama para. Firmeza con tu capaz de probar que en fin mi balance y a quien son más poquito más, que en fin mi balance y a quien son más poquito más. Esa posa balance ya pasa desde la silla. Esa posa balance desde la silla, por lo vento las alturas de mi anhela y el mar. Por lo vento las alturas de mi anhela y el mar. A mi valle o agradezco por esta comprensión. A mi valle o agradezco por esta comprensión. Todos busquen la santa paz para ti se firma. Todos busquen la santa paz para ti se firma. Que corri no más. que é pedido e rogado, que devemos sempre estar. Fazer hora da tarde, com amor vamos cantar. Fazer hora da tarde, com amor vamos cantar. De nosso tema tem esperança. De nosso tema tem esperança. Eu pedi, filho Tony, que me respondeu nunca se cansa. Eu pedi, filho Tony, que me respondeu nunca se cansa. Estou rezando, esperando. Dentro do meu coração, estou rezando, desesperando, dentro do meu coração, porque o Senhor deixou comigo a hora sagrada da oração, porque o Senhor deixou comigo a hora sagrada da oração. Consagração do aposento. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo. Há uma só presença aqui, é a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que entre, sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, é a do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa é a expressão da verdade. Quem quer que entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das faces divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se em ti. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram, na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto bom, alegre e próspero. Oração. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te porque vivo em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Amém. Vamos hacer una breve conversación, nos vamos a concentrar unos minutos para entrar en la corriente de cuerpo. Bien, hermanos, hermanas, va a cantar la segunda parte de la lectura. Thank you. venho aqui para te ensinar. Quanto mais puxa por mim, mas eu tenho que tirar. Quanto mais puxa por mim, mas eu tenho que tirar. Muito tenho que te dar e também tenho para te dizer. Muito tenho que te dar e também tenho para te dizer. Que tem dois olhos bem cega, mas os cegos também ver. Que tem dois olhos bem cega, mas os cegos também ver. Os ensinos da rainha, todos eles são divinos. Os ensinos da rainha, todos eles são divinos. Eles são da fortina, lá do arco do azar. Eles são da fortina, lá do arco do azar. Te entrego este sentido como que seja uma flor. Eu te entrego este sentido como que seja uma flor. Já vai dentro do teu peito este tão grande amor. Já vai dentro do teu peito este tão grande amor. Este tão grande amor é para todos meus irmãos. Este tão grande amor é para todos meus irmãos. Os ensinos da rainha, eu prefiro a vida. Os ensinos da rainha, eu prefiro a vida. Meus amigos e meus irmãos, todos vão gostar de ver. Meus amigos e meus irmãos, todos vão gostar de ver. Que aqui neste salão tem muito que se aprender. Que aqui neste salão tem muito que se aprender. Aquele que não aprender é porque não presta atenção. Aquele que não aprender é porque não presta atenção. Muito terá que sofrer aqui na reunião. Muito terá que sofrer aqui na reunião. O mestre da rainha, ele tem um grande amor. O mestre da rainha, ele tem um grande amor. Eles estão fazendo mal como Cristo Redentor. Eles estão fazendo mal como Cristo Redentor. Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu até morrer. Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu até morrer. Mas deixou seu sentido para quem quiser aprender. Mas deixou seu sentido para quem quiser aprender. Jesus Cristo está no céu, está na terra, está no mar. Jesus Cristo está no céu, está na terra, está no mar. A princesa Janaína é uma veia para me ensinar. A princesa Janaína é uma veia para me ensinar. Os ensinos da princesa todo teme ter valor. Os ensinos da princesa todo teme ter valor. Vamos louvar ao Pai eterno, a Jesus Cristo redentor. Vamos louvar ao Pai eterno, a Jesus Cristo redentor. Jesus Cristo foi o maior rei que neste mundo habitou. Jesus Cristo foi o maior rei que neste mundo habitou. Jesus Cristo está em mim, é meu protetor. Jesus Cristo está em mim, ele é meu protetor. Cristo, Filho de Deus, ele é bom curador. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é bom curador. Ele cura todo mundo que souber dar o seu valor. Ele cura todo mundo que souber dar o seu valor. Estou aqui neste salão, eu vim aqui para me curar. Estou aqui neste salão, eu vim aqui para me curar. Peço força ao Pai eterno, ele vem para nos dar. Peço força ao Pai eterno, ele vem para nos dar. Princesa Janaína, ela tem todo valor. A princesa Janaína, ela tem todo valor. Ela ama Pai eterno, Jesus Cristo Salvador. Ela ama Pai eterno, Jesus Cristo Salvador. Quando tu estiver doente, que eu dai me posso tomar. Quando tu estiver doente, que eu dai me posso tomar. Te lembra do Zé divino que tu tomou para te curar. Lembra do Zé divino que tu tomou para te curar. Se lembrando do Zé divino, o universo estremece. Se lembrando do Zé divino, o universo estremece. A floresta se embalou, porque tudo aqui é meu. A floresta se embalou, porque tudo aqui é meu. Eu já te entreguei, agora vou realizar. Eu já as aves que eu sou, tu já dizes eu vi, e as aves que eu sou, agora eu te convido para ir pra onde eu sou. Agora eu te convido para ir pra onde eu sou. Quando tu estiver doente, quero dar-me por tomar. Quando tu estiver doente, quero dar-me por tomar. Te lembra do ser divino que tu tomou para te curar. Te lembra do ser divino que tu tomou para te curar. Te lembrando do ser divino, o universo estremece. Te lembrando do ser divino, o universo estremece. A floresta que é valor, porque tudo aqui é meu. A floresta que é valor, porque tudo aqui é meu. Eu já te entreguei, agora vou realizar. Eu já te entreguei, agora vou realizar. Se fizer como eu te mando, nunca há de fracassar. Se fizer como eu te mando, nunca há de fracassar. Tu já dizes meu Deus, e já sabes quem eu sou. Tu já dizes meu Deus, e já sabes quem eu sou. Agora eu te convido para ir pra onde eu sou. Agora eu te convido para ir pra onde eu para curar, receber. divino, que ele é meu protetor. Jesus Cristo está comigo, ele é meu protetor. Jesus Cristo está na terra, ele é bom curador. Jesus Cristo está na terra, ele é bom curador. Ele procura, pois ele é o triunfador. Ele cura, ele procura, pois ele é o triunfador. Ele cura, ele procura, conforme o céu merecer. Ele cura, ele procura, conforme o céu merecer. Que ele é todo, está na graça para curar e servir. Tiene todo, está na graça para curar e servir. Thank you. levar a todos ao que pode esconder. E quer viver o eterno é do vosso grande amor. E da onde vem a luz é do nosso Salvador. E quer viver o eterno é do vosso grande amor. E da onde vem a luz é do nosso Salvador. Meu Pai e minha mãe, todo mundo vem. Mas não sabem, ficamos saber. Meu Pai e minha mãe, todo mundo vem. Mas não sabem, ficamos saber. Para lembrar, eu tenho que dizer, Deus é para todos, não se pode esconder. Eu vim para lembrar, eu tenho que dizer, Deus é para todos, não se pode esconder. Viveu eterno é do vosso grande amor. E da onde vem a luz é do nosso Salvador. E que viveu eterno é do vosso grande amor. E da onde vem a luz é do nosso Salvador. Meu Pai e minha mãe, todo mundo vem. Mas não sabem, ficamos a ver. Meu Pai e minha mãe, todo mundo vem. Mas não sabem, ficamos a ver. Mas meu pai frente, levanto a minha bandeira, mostrando meu valor, andando por minha estrada, por onde eu me ando. Levanto a minha bandeira, mostrando meu valor, andando por minha estrada, por onde eu me ando. Dizendo que está com Cristo, está longe do Salvador. Dizendo que está com Cristo, está longe do Salvador. Eu amo a meu Pai, a que eu vou chamar. Eu amo a meu Pai, a que eu vou chamar. Uma coisa tua perante a verdade me envergonha. Que uma coisa tua perante a verdade me envergonha.

bonito é meu Pai, é meu Redentor. Tá bonito é meu Pai, é meu Redentor. Na modéstia verá a glória do nosso Mestre curador. Na modéstia verá a glória do nosso Mestre curador. A força do meu Pai, que duvida é o pecador. A força do meu Pai, que duvida é o pecador. Não se lembra do que fizera, na assassinada do Salvador. Não se lembra do que fizera, na assassinada do Salvador. Derrara nele para frente, se perdoa sem ter amor. Derrara nele para frente, se perdoa sem ter amor. Procurando o seu discípulo que todo dia apugentou. Procurando o seu discípulo que todo dia apugentou. Aqui eu me lembrar tudo que já se passou. Aqui eu me lembrar tudo que já se passou. Não se esqueça do nosso Mestre Selador. É do que ninguém se esqueça do nosso Mestre Todo o que fizer a ti, essa força vai servir, essa força tem a mim, leva a tu no meu final, todos que fizeram a ti, todos que fizeram a ti, assim como me apaiei, todos que estão avisados, dentro do tempo de Noé, todos que fizeram a ti, assim como me apaiei, todos que estão avisados, dentro do tempo de Noé. Veio a batalha fechada, fico ver a minha espada, e a porta em meu final, para vencer a jornada. Veio a batalha fechada, fico ver a minha espada, e a porta em meu final, para vencer a jornada. Tô seguindo passo a passo, cumprindo a minha missão, tudo está acontecendo, se conforme meu final. Tô seguindo passo a passo, cumprindo a minha missão, tudo está acontecendo, se conforme meu final. Matando os anjos, os peris querem comer. Temos tudo nesta vida e sem medo não querem. Coragem, matando os anjos, os peris querem comer. Temos tudo nesta vida e sem medo não querem. Thank you. dá-me-lhe a vida, dá-me-lhe o amor, dá-me-lhe Jesus, o nosso Pai Criador. Dá-me-lhe a vida, dá-me-lhe o amor, dá-me-lhe Jesus, o nosso Pai Criador. Daqui estou te vendo, daqui estou te olhando, estamos numa batalha da Virgem Mãe Soberana. Daqui estou te vendo, daqui estou te olhando, estamos numa batalha da Virgem Mãe Soberana. Eu peço a Jesus Cristo e amo o Senhor São João, a minha Senhora Mãe, segura a minha mão. Eu peço a Jesus Cristo e amo o Senhor São João, a minha Senhora Mãe, segura a minha mão. Dá-me-lhe a vida, dá-me-lhe o amor, dá-me-lhe Jesus, o nosso Pai Criador. Dá-me-lhe a vida, dá-me-lhe o amor, dá-me-lhe Jesus, o nosso Pai Criador. Daqui estou te vendo, daqui estou te olhando, estamos numa batalha da Virgem Mãe Soberana. Daqui estou te vendo, daqui estou te olhando, estamos numa batalha da Virgem Mãe Soberana. Eu peço a Jesus Cristo e ao meu Senhor São João, a minha Senhora Mãe, segura a minha mão. Eu peço a Jesus Cristo e ao meu Senhor São João, a minha Senhora Mãe, segura a minha mão. Começa a viver de bom forma. folha. Água e fogo faz meu corpo estremecer. Sou pagado desta igreja, da sempre Virgem Maria. Sou pagado desta igreja, da sempre Virgem Maria. Então dai-me tudo que eu preciso para viver em harmonia. Oh, dai-me tudo que eu preciso para viver em harmonia. São João é harmonia, amor, verdade e justiça. São João é harmonia, amor, verdade e justiça. Oh, dai-me tudo que eu preciso nesta festa natalícia. Oh, dai-me tudo que eu preciso nesta festa natalícia. Agora chego ao final do que me trouxe o hino meu. Agora chego ao final do que me trouxe o hino meu. Oh, dai-me tudo que eu preciso para ser salvo. Oh, dai-me tudo que eu preciso para ser salvo. Thank you. mim distribuir. É o santo, dai-me para com meu Pai feliz. Se meu de mal souber, tenho que requerer fazer. Vai andar vizinho, pois o meu Pai tem poder. Se meu de mal souber, tenho que requerer fazer. Vai andar vizinho, pois o meu Pai tem poder. Esse é o poder, essa é a verdade. Quero amar com firmeza, sempre ficarei na maldade. Esse é o poder, essa é a verdade. Quero amar com firmeza, sempre ficarei na maldade. Eu gosto de dizer, também gosto de mostrar. Tá. Para eu me levantar. levantar com a espada na mão. Para eu me levantar com a espada na mão. Puro tudo, tudo, tudo, no poder do Pai eterno. Puro tudo, tudo, tudo, no poder do Pai eterno. De da virgem soberana, do divino Espírito Santo. De da virgem soberana, do divino Espírito Santo. Eu pedi a Virgem Mãe. para ela vir nos curar. Tenho medo e a voz teu pé, tenha de nós bom paixão. Nos dê paz, nos dê amor, aqui dentro da festa. Nos dê paz, nos dê amor, aqui dentro da festa. Meu mestre, a voz teu pé, tenha de nós bom paixão. Nos dê paz, nos dê amor, aqui dentro da festa. Nos dê amor, aqui dentro da festa. Nos dê a nossa saúde, firmeza para nós cantar. Meu mestre, nos segure, não nos deixe tombar. Meu mestre, nos segure, não nos deixe tombar. Nos dê a nossa saúde, firmeza para nós cantar. Meu mestre, nos segure, não nos deixe tombar. Meu mestre, nos segure, não nos deixe tombar. Já te estou olhando, pensando, verdade. Porque meu pai me ordena. minha mãe e meu papai lá no altar. Para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar. Minha flor, minha esperança, minha rosa no jardim, para sempre eu quero estar com minha mãe juntinho a mim. Para sempre eu quero estar com minha mãe juntinho a mim. Eu moro nesta casa que minha mãe me entregou. Eu estando junto com ele, sempre dando seu valor. Eu estando junto com ele, sempre dando seu valor. Fazendo alguma cura que minha mãe me ordenou, de brilhantes pedacinhos para sempre aqui estou. De brilhantes pedacinhos para sempre aqui estou. Encontrado a minha mãe e meu papai lá no altar. Para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar, para sempre eu quero estar. Minha flor, minha esperança, minha rosa do jardim, para sempre eu quero estar, com minha mãe juntinho a mim. Para sempre eu quero estar com minha mãe juntinho a mim. Eu moro nesta casa que minha mãe me entregou. Eu estando junto com ela, sempre dando seu valor. Eu estando junto com ela, sempre dando seu valor. Fazendo algum que minha mãe me ordenou. Sou filho do poder e dentro desta casa estou, fazendo meu trabalho que minha mãe me ordenou. Eu pedi a meu pai, me deu o consentimento, trabalhar para o meu irmão, aquele que está doente. Eu pedi a meu pai, me deu o consentimento, trabalhar para o meu irmão, aquele que está doente. Confessa com ciência e alegra teu coração, que esta é a verdade que eu apresento aos meus irmãos. Confessa com ciência e alegra teu coração, que esta é a verdade que eu apresento aos meus irmãos. Eu venho acrescentar aqui dentro desse poder a cura deu se queimar e esse bem merecer. Eu venho acrescentar aqui dentro desse poder a cura deu se queimar e esse bem merecer. Da verdade e do amor, desse ave de mar e de Jesus redentor, e esse bem merecer. Da verdade e do amor, desse ave de mar e de Jesus redentor. Patriarca São José, que todo ser divino nos dá a graça da vida, Senhor é nosso caminho. Patriarca São José, que todo ser divino nos dá a graça da vida, Senhor é nosso caminho. Aqui dentro deste poder, a cura Deus é quem dá, e esse bem merecer. Eu venho acrescentar, aqui dentro deste poder, a cura Deus é quem dá, e esse bem merecer. Da verdade e do amor, desde a vida mar, e de Jesus redentor, e esse bem merecer. Da verdade e do amor, desde a vida mar, e de Jesus redentor. Patriarca São José, que todo ser divino nos dá a graça da vida, Senhor é nosso caminho. Patriarca São José, que todo ser divino nos dá a graça da vida, Senhor é nosso caminho. Hay dos himnos más en la cura que no están en todos los cuadernos. Algunos lo tienen, otros no. Aquí, no te dirá, que yo palpa y vive mejor. Sustenta, sustenta aqui, sustenta lá. Pede o papai reverentar. É de que diz, mas o filho tu já sabe posturar. Companhia da verdade, que é de que quebrar. É de que diz, mas o filho tu já sabe posturar. Companhia da verdade, que é de que quebrar. Olha o céu. Olha o céu, alegria, o Jesus te acompanhe. Vamos ali, vamos comer, se tem ou não é da alegria. Esta taça, esta conta, viva a taça de Maria. Vamos ali, vamos comer, se tem ou não é da alegria. Esta taça, esta conta, viva a taça de Maria. Meu Deus, meu Pai, minha mãe, eu quero. misericordia me curou. De tu amor minha viveza, para sempre eu trabalho. De tu amor minha viveza, para sempre.